Aqui, como no resto do país, o Partido Socialista dá-se muito mal com a crítica. Chega de arrogância e de poder absoluto no Conselho. Chega de altivez e insolência deste PS intolerante, intimidatório e com tiques que nos lembram os donos disto tudo. Consigo, conto convosco nesta difícil caminhada, certo que estou, que vamos construir um Conselho diferente, onde a tolerância e o diálogo sejam de uso permanente. Por isso, meus senhores, precisamos de mudar de rumo. Estamos aqui para vos servir.